Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a vocalistas de bandas que fizeram carreira ou projetos a solo. Vocalistas que tiveram sucesso. A grande maioria das músicas deste programa são de nomes clássicos, ao contrário do programa Underground da semana anterior. E vamos iniciar com David Lee Roth. David Lee Roth começou a sua carreira como vocalista dos Van Halen e em meados dos anos 80 decidiu lançar-se numa carreira a solo. E na primeira encarnação da sua banda a solo estavam apenas Billy Sheehan, Greg Bissonette e o grandioso Steve Vai. E para vocês, e desta época, vamos ficar com Yankee Rose. Para vocês, David Lee Roth, Yankee Rose. Wild, wild, wild. Uma sequência só com nomes clássicos dos anos 80, após David Lee Roth, ficamos com Kevin Dubrov, vocalista dos Quiet Riot, e ficamos com a música Black Sheep of the Family. E terminamos esta sequência com Don Dokken, The Hunger. Don Dokken é o eterno vocalista dos Dokken, que aliás foram buscar o nome ao seu nome de família. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter nomes mais ligados ao hard rock mais melódico. E vamos iniciar com o eterno vocalista dos Taikito, Danny Vaughan. E de Danny Vaughan vamos ficar com a música Is That All There Is? Para vocês, Danny Vaughan, Is That All That Is? Matter how hard we try, baby, you and I. após Danny Vaughan, ficamos com James Christian, End of Time. E James Christian será sempre lembrado como vocalista dos House of Lords. E terminamos esta segunda sequência do nosso Riff Service com Jim G. Dead, Now We Cry. Jim G. Dead foi vocalista dos Alien, dos suecos Alien. E vamos agora para uma nova sequência dedicada a dois nomes que estão ligados ao white metal. E vamos iniciar com o vocalista do Stryper, Michael Sweet. Para vocês, Michael Sweet, Together. No certain guarantee. And what you got? your light on. Of tomorrow. Today is given, so much living to be done. Your last song. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Michael Sweet, ficamos com a voz do Spectra, ficamos com John Sleet e ficamos com a música Keep Your Light On. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência de baladas cantadas por dois mestres em baladas. E vamos iniciá-la com aquele vocalista que vai ser sempre considerado como a voz dos Journey, apesar de não ter sido o vocalista original da banda. Estou a falar-vos de Steve Perry. Para vocês, Steve Perry, Foolish Heart. Após a voz de ouro de Steve Perry, ficamos com o vocalista dos Mr. Big em carreira a solo, ficamos com Eric Martin e ficamos com a música Living in a Black and White. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência com dois nomes clássicos, com dois nomes conhecidos por toda a gente, que aqui nos aparecem numa faceta não tão hard rock, mas mais Southern Rock e, por que não dizê-lo, mais Country. E vamos iniciar com a voz dos Poison. Vamos iniciar com Bret Michaels. Para vocês, Bret Michaels, I'd Die For You. Moonbeams and fairies. Oh yeah. Rocky baby. Pretty girl, you're so sexy in your skin. Spend your wish, me let my love come in. My sexy girl, all the world's your stage. Love to feel my passion, love to feed my rage. Give me your faith, you take my hand. You be my girl, I'll be your man. My love's forever, my heart is true. You live for me, I'd die for you. Leave it, baby. Pretty girl lives inside my head, like an angel hanging just above my bed. I think about you when I'm pacing in my cage. How I loved your eyes, how you love my evil ways. I am love, you are hate. You are laughter, I am rage. My love's forever, my heart is true. You live for me, I'd die for you. Oh yeah. Rock it, baby. Believe me, baby. Your saint, my sexy girl is so hard, please. She's all I ever wanted, all I ever need. You be my girl, I'll be your man. Believe in me, give me your hand. I pull my gun, my aim is true. Will you die for me? 'Cause I'd die for you. Oh yeah. Rock it, baby. Believe me, baby. You are love, I am hate. You're a sinner, I'm a saint. We all laughter, we all rage. rage. Crown of passion, gonna seal my fate. You're on fire, I'm gasoline. I'm coming on like a war machine. My love is strong, my soul is true. You die for me, I die for you. Após Bret Michaels, ficamos com a eterna voz do Aerosmith, ficamos com Steven Tyler, que em 2016 lança o seu primeiro álbum a solo, o álbum We Are Somebody From Somewhere. E este álbum é tudo menos o hard rock do Aerosmith, mas apresenta muitas influências de Southern Rock e de Country. E de Steven Tyler ficamos com a música Love Is Your Name. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência vamos ter três nomes que já têm história desde os anos 70. E vamos iniciar com Leslie West, a voz dos Mountain. Para vocês, Leslie West, Going Down. Yeah! E nesta sequência dedicada a nomes clássicos com influência de blues, após Leslie West, ficamos com o vocalista Dan McFarty, a voz dos Nazareth, e ficamos com a música Into the Ring. E terminamos esta sequência com a eterna voz e guitarra dos Y&T, com Dave Manicetti, e ficamos com a música Baby Blues. E vamos agora para uma nova sequência. E esta sequência vai ter dois nomes mais recentes e mais underground. E vamos iniciá-la com o argentino Sebastian Gava. Sebastian Gava ganhou fama numa banda cover de Kiss. E a voz dele é bastante parecida com Paul Stanley. Sebastian Gava fez também parte de bandas como Kefren e Mafia. Para vocês, Sebastian Gava, Eterno Amor. Puede amarte. Sebastian Gava, ficamos com Bailey, Spend the Night. E Bailey é a banda solo do vocalista Nigel Bailey, que também faz parte dos Three Lions, e é uma voz perfeita para fazermos uma ponte para a próxima sequência, já que vamos ter três nomes ligados a um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com a voz dos Magnum. Vamos iniciar com Bob Catley. Para vocês, Bob Catley, Gonna Live Forever. e após Bob Catley, ficamos com Steve Overland, voz dos FM, e ficamos com a música Alive and Kicking. E terminamos esta sequência com a antiga voz dos Vandenberg, Bert Herring, e ficamos com a música All Fired Up. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três nomes femininos, e vamos iniciá-la com a primeira vocalista dos Allison Avenue, que depois também foi vocalista de Nightwish. Estou a falar-vos de Annette Olsen. E de Annette Olsen vamos ficar com a música One Million Faces. Para vocês, Annette Olsen, One Million Faces. Predicate was so afraid. Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to save the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human. Olsen, ficamos com Azucena, A Los Dioses del Metal. E Azucena é carreira a solo da ex-vocalista dos Santa. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com a eterna voz dos Art, com Anne Wilson em carreira a solo. E ficamos com a música Isolation. E vamos agora para uma nova sequência com dois nomes que ganharam alguma fama, não vou dizer que estão no mainstream, porque não estão, mas ganharam alguma fama nos últimos anos por terem entrado em bandas que já tinham o seu nome firmado na cena hard rock. Um entrou numa banda clássica e o outro entrou numa banda mais recente, mas que também já é conhecida por quase todos os fãs de hard rock. E vamos iniciar esta sequência com Ricky Warwick, que entrou como vocalista dos Thin Lizzy e atualmente é vocalista da banda spin-off dos Thin Lizzy, os Black Star Raiders. Para vocês, Ricky Warwick, Yester Here. I got a lucky coin my granddaddy gave me. Keep it in my pocket, I believe it would serve me well. Nobody ever said life was easy. Nobody ever said love was hard. Nobody ever said nothing to me. But hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, you can't see what's coming, you gotta ride on. The road may break you if you don't stay strong. Hung up for faith, you will be so fear. There's a devil, he's waiting back in. Yes, the year will roll. When I was young, I had American dreams. 71 Mustang and pure Irish blue. Nobody ever strong. A love afraid to appease the fear. The devil is waiting back on yesterday. Yes, it's coming, you gotta ride on. The road may break you if you don't stay strong. A love afraid to appease the fear. The devil is waiting back on yesterday. Rádio Mental Morfose, e este é o Riff Service. E após Ricky Warwick, ficamos com Eric Granval e ficamos com a música Crash and Burn. E este vocalista, ex-vencedor do Ídolos na Suécia, é também vocalista do ZIT. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vamos ter dois nomes super clássicos e super famosos. E vamos iniciar esta sequência com Paul Rodgers, que além de nos últimos anos ter sido vocalista dos Queen, é também vocalista dos Bad Company e foi o eterno vocalista dos Free. Para vocês, Paul Rodgers, Drifters. like a knife. Well, we saw the world through each other's eyes for a little while, and we made each other crazy, but we made each other smile. shadows of the blue moon. And promised fame and open doors, still it left me wanting more. Beckoned to me from the wings, showed me everything. Took me from the safety of your arms. Rogers, ficamos com a voz dos The Who, ficamos com Roger Daltrey e a música Don't Talk to Strangers, provavelmente da fase da carreira a solo do Roger Daltrey que teve mais sucesso, meados dos anos 80. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com duas vozes clássicas, com duas vozes que todos conhecem. Vamos iniciar a sequência com a eterna voz dos Kiss, Paul Stanley. E para vocês, Paul Stanley, Live to Win. Frustrated, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say. But the truth stands like a lie. Live to win, till you die, till the light that's in your eyes. Oh, stood down. Pretty good. Gonna do something for you now. I don't know if we played this before. Tonight I want to play all the songs I love. So here's one comes off Hot in the Shade. E é com o grande clássico da carreira a solo de Jon Bon Jovi que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Paul Stanley, Live to Win, e terminamos com Jon Bon Jovi, Blaze of Glory. E é com Blaze of Glory que me despeço do Riff Service esta semana, mas desejo que todos estejam aí novamente na próxima semana a ouvir o próximo Riff Service. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! If you want me, let me know. If you want me, just say so. If you want me, baby, I will be with you. If you're lonely and you need someone, if you want me, oh, I'll be there with you. imagination takes me anywhere.